que eles criam. Barbie boy pra que eles criam. Ah não, eu não acredito que eu vou dar uma de pipoquete, mas vou fazer algo diferente, estilo Equipe Rocket. Uma história decolando na velocidade da luz, mas que vai te deixar com muito tesão, rapaz. Tanto que vai querer cair de boca no meu cu quando acabar. Boy lixo indisciplinado, me come escondido, depois esconde o rabo. Nesse papo de sigilo, vou dar aquele esculacho, vai virar capacho, vinhado. Me dizia que eu era única, que eu era especial. Chego até a dar uma mamada cabulosa no meu pau. Mas o tempo passou, a verdade apareceu. Eu era só sua amante, a atual é quem perdeu. Sua amante, a atual é quem perdeu. Mandou recado na surdina, postou no Instagram, compartilhou no WhatsApp, mas não foi o bastante. Postou em site de fofoca pra tentar aparecer, mas no final de tudo, mal falada foi você. Tentou me ameaçar e virou Maria Bonita. Cabeça na estrada, corpo na delegacia. Cabeça na estrada, corpo na delegacia. Não sujo minha mão com merda, nem preciso disso. Fazer o quê? Seu safado dos cria. Fazer o quê? Protegida dos bandidos. A fulana cantou pra subir, o bolicho dela veio atrás de mim. Pra atiçar a pica mela, mela, mela. Pra atiçar a pica mela, mela, mela. No final de tudo, a história não passou de um delírio da maconha que nós fumou. Delírio? Maconha nos fumou? Verdade ou fake? Deixa você descobrir. Pior quem vive ou a piranha da quebrada que mexe a raba e protege a sua casa. Mexe a raba, protege a sua casa. Macho boy lixo aprendeu a lição. Cantou pra subir, outro veio e deu a mão. Subiu a pica do faveladão. Mete soca forte até o fundão. Soca forte, mete, me dá tesão. Concluindo a história com várias curvas, a piranha agora é rainha. Barbie favelada dos cria, protegida dos cria. Ela tem um rei, mas a certeza. Rainha de copa sempre serve a mesa. Rainha de copa sempre serve a mesa. Cortem a cabeça!